Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, seja bem-vindo à segunda emissão do Nostalgia, Som e Magia. Eu sou Joana Santos e durante 2 horas, entre as 22 e as 0 horas, vou-lhe fazer companhia, trazendo para si os maiores êxitos de há anos atrás, as músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Uma grande definição para definir e para dizer o que são estas músicas, que não são esquecidas e que o Nostalgia, Sonho e Magia relembrás aqui nestas 2 horas no seu canal 2. Fique com o nosso programa e aproveite as músicas que fazem parte da sua vida, que fazem parte da vida de todos nós. Vamos ficar com temas como By My Baby, dos The Ronettes. Depois, seguimos com Sweet For My Sweet, do grupo Saturus, se bem se recorda. E terminamos esta seleção musical com Only You, de Elvis Presley, para terminar esta primeira seleção de 3 musiquinhas. 2 horas em que o Nostalgia, Sonho e Magia lhe vai trazer temas muito deliciosos, como os que vamos passar já a seguir. E arrancamos já com By My Baby, dos The Ronettes. Depois chega, como já lhe disse, Sweet For My Sweet, dos Saturus. E terminamos esta seleção musical com Only You. Portanto, aproveite esta sua caixinha de recordações. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never end. 2. Os que recordámos até aqui no Canal 2, aqui da Antena Web, mais propriamente aqui no Nostalgia, Som e Magia, ouvimos os temas de ontem, que são as recordações de hoje. E por que não deixarmos que a mente vá ao passado para que tenhamos sempre connosco as recordações que fazem parte de nós? Vamos ficar agora com Like I Do, na voz de Maureen Evans. Depois continuamos com o tema Secret Love, na voz de Katy Kirby. E terminamos esta seleção musical, esta segunda seleção musical, com Carlos Paião, meia dúzia. Portanto, meia dúzia de recordações, meia dúzia de momentos, meia dúzia de músicas, mas muita alegria por voltar ao que foi ontem e que é as recordações de agora. Ta ta ta ta ta ta. Da da da da da da da. She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. She may whisper you're her only. That without you she is lonely. But you'll play with for a while. She may kiss you, tell

d'inventer l'amour comme un peintre être qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts. Músicas tão bonitas e sempre, sempre intemporais. Uma música que, por muito que o tempo passe, não se esquece. A sua morte foi há muito pouco tempo, ainda é bem lembrada por todos nós. Mas, relembrando, é voltando bem, bem atrás. Era ele ainda bem pequenino e já cantava muito e muito bem. Falo do tema My Girl, de Michael Jackson. Ainda bem pequenino quando ele o lançou, talvez com os seus 12 anos. Mas agora veja como ele... Ou relembro como ele cantava e como nunca deixou de cantar. Depois ficamos com o tema Wuthering Heights, na voz de Kate Bush. E terminamos com um tema também bem conhecido e bem antigo. La Voix de Bon Dieu, na voz de Céline Dion. Três temas para esta seleção musical. My Girl, na voz de Michael Jackson. Depois ficamos com o tema Wuthering Heights, na voz de Kate Bush. E terminamos com La Voix... Du Bon Dieu, na voz de Céline Dion. Fique por aí, aproveite e recorde. Recorde muito. Limpemos o pó a estas recordações. Deixemos que todas elas tomem conta de nós. De mim, que ainda sou bem novinha, mas que aprecio bem estes temas. E de si, que também está aí desse lado e connosco. Comigo, recorda aquilo que era a música de ontem e que é as recordações de hoje. Músicas bem bonitas para recordar aqui no seu Nostalgia, Som e Magia.

desta forma, trago-lhe as últimas três músicas, exatamente, desta primeira parte do nosso Nostalgia Sem Magia. Lembra-se do tema de José Alberto Reis, Amor Intemporal? Pois é, é o que vai ouvir. Depois ficamos com um tema bem francês, a língua do amor, como se costuma dizer. Porque Paris, se é a cidade do amor e da luz, então, por que não o francês ser a língua do amor? Vamos chegar com Monaco, 28, Regret à l'ombre. De Jean-François Maurice. Lembra-se? Lembra-se? É sempre bom recordar estes temas. Depois ficamos com um tema para os mais apaixonados e para os amantes da sensualidade. Pois é, uma música bem sensual. Falo do tema Je t'aime, um tema bem bonito e bem antigo. Um dos clássicos da sensualidade da música. Vamos ficar com estes três temas para terminar esta nossa primeira hora, que depois voltamos com mais música para si. Vamos então ficar com estes três temas bem românticos. Até já e não saia daí. Aproveite este seu momento para recordar ao máximo. Aqui no Canal 2 da Antena Web. Para mim não te mudou, nem parece que passou, continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar, és amor intemporal. Os anos se passaram, não senti, quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. O tempo teu encanto não levou, pra mim só te transformou, e as torrei a estrela morte. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos deuses, passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde foras o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ainda o Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Oh, no. Do it.

todos os domingos às 22 horas no canal 2 da Antena Web. Sejam bem-vindos à segunda parte do Nostalgia, Som e Magia. Cá estamos nós para mais uma hora de boas recordações. Vamos começar com um tema, lembra-se de Halt Will Be There, de Four Top Ridge. Pois é, se não se lembrava, vamos recordar The Four Top Ridge com o tema Halt Will Be There. Depois, vamos aqui a Portugal, vamos chegar aqui por Portugal. José Cid traz-nos Coração de Papelão para os mais românticos. Ou então, um tema bem bonito, Olá, Como Vais, na voz de... Olá, Então Como Vais, assim é que é. Olá, Então Como Vais, na voz de Paulo de Carvalho e Tozé Brito. Três temas para abrir esta segunda hora do nosso Nostalgia, Som e Magia. Portanto, já sabe, recorde connosco os temas de sempre, os temas para sempre, os temas que ficarão na nossa memória, no nosso coração, nas nossas lembranças. Vamos então à música. Encontrei-te hoje na rua.

Vai passando e nós vamos seguindo aqui na nossa seleção musical. Agora ficamos com Les yeux est enfin da cantora Marie Myriam. Depois ficamos com um tema de Luís Perales, com o tema Ella y él. Depois terminamos esta seleção com o tema Te amo, de Carmen Silva. Três temas para recordar, ouvir e sentir. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour pregunta dónde irá. Él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer. Él tendrá un pretexto que contar y ella lo entenderá. Ella lo entenderá porque solo vive para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñarán ella y él con el amor que que conquistó. Ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él, y él murmurará sin contestar: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñarán, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él, y él murmurará sin contestar: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y en la misma cama soñarán ella y él. Canal 2. Te amo em sonhos, te E por entre recordações, sem perder muito e muito tempo, vamos continuando nas músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Vamos ficar com um tema bem bonito, bem alegre, Bailando el Twist do duo Dinâmico. Depois, ficamos com Who's That Girl, na voz de Madonna, a rainha do pop, há muitos e muitos anos. E para terminar, ficamos com um tema bem português, Francisco José, com o tema Teus Olhos Castanhos. Lembra-se? Como esquecer algo que é tão bonito e está connosco há tantos anos, estas músicas tão giras, tão de sempre e para sempre. Vamos então à música. Sabes bailar y siente el balanceo de su cuerpo a girar. Invita a una muchacha y lo podrás comprobar. Bailando el Kiss muy bien tú te lo vas a pasar. La rubia, la morena, pelirroja, da igual. Tan solo es necesario no perder el compás. Twist, twist, baila twist, mi amor. Twist, twist, baila sin temor. Twist, twist, gira sin cesar. Twist, twist, que te va a gustar y sentirás con una fuerza que te hará vivir. Es la dulce sensación que vivirás bailando el twist, bailando el sabes bailar y siente el balanceo de tu cuerpo al girar. Invita a una muchacha y lo podrás comprobar. Bailando el twist muy bien tú te lo vas a pasar. La rubia, la morena, pelirroja, da igual. Tan solo es necesario no perder el compás. Twist, twist, baila twist, mi amor. Twist, twist, baila sin temor. Twist, twist, gira sin cesar. Twist, twist, que te va a gustar y sentirás el ritmo en ti con una fuerza que te hará vivir esta dulce sensación que vivirás bailando el twist, bailando el twist, bailando el twist. Thank you.

na voz de Mathiel. Um tema bem bonito, dois temas para recordar, bem, bem antigos. Lembra-se? Então, vamos juntos recordar e assim o Nostalgia Sonho Magia despede-se, desejando-lhe uma ótima noite, um ótimo descanso, uma semana repleta de bons momentos e grandes emoções. Aproveite toda a programação do Canal 2 da Antena Web, bem como da Antena Web. Aproveite tudo aquilo que temos para lhe dar, porque é para si que nós cá estamos. Fique bem, tenha uma ótima noite e recorde muito ao som do Nostalgia, Som e Magia. Até sábado que vem, às 22 horas, cá nos encontramos para, juntos, viajarmos pelo tempo. Fique bem e uma ótima noite. Noches vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor. Aprendí.